baby. Ouça o som da tribo. O som da tribo. A festa eletrônica que acontece desde 2010 chega na sua quinta edição. Glam, dia 11 de junho, às 11 horas da noite, no Clube da Derruba, em Vitória da Conquista. No line-up, Maurício Bunge de Porto Alegre, Chiquinho, da Off de Salvador, Júnior Faiate de Itabuna e a galera de Conquista, hein? DJ Rick, DJ Tony, DJ Trindade. E pela primeira vez na Glam, um back-to-back entre Sex Sushi versus Indecent. 7 DJs, mais de 8 horas de música. Ingressos à venda na Banca Central. Apoio Vulcano. Feel the power. O som da tribo. Da tribo. Mais que um programa. O som da tribo. O som da tribo. O som da tribo. E aí, baby, vai encarar? Pontualmente 7 horas, rolando o som da tribo pra você até as 9 da noite, via Rádio Clube 95,9, também através do blog Som da Tribo, sondatribo.com, blog do Rubenildo Metal, rubenildometal.blogspot.com, distintivoblue.com, radiopontalweb.com.br. A galera que dá aquele up é o Som da Tribo. Boa noite, Jaqueline. Jack, boa noite. Cortes, boa noite pra toda a galera que tá ligado no Som da Tribo. Tudo legal, Jack? Tudo ótimo. Os problemas aí, alguma novidade aí? Tá rolando a nível de Vitória da Conquista. Ah, grande prato da semana, a greve do... Pois é, já ia falar. Dos rodoviários, a paralisação do transporte coletivo. E, claro, vai prejudicar quem? Nós... Quem mais será prejudicado, né? Prejudica com a parada. Todo mundo tem direito à greve, não desmerecendo isso. Agora, sim, a gente sabe que vai subir a passagem e a gente vai se lascar, né? É verdade. Com esse monopólio das empresas aí, do transporte coletivo... É, os trabalhadores é que serão prejudicados, os trabalhadores, os estudantes. Então tá na hora da galera também se ligar. Se, né, mobilizar. Boicotar também as empresas, ué? Por que não? Não tem greve deles? Por que que a galera não boicota o transporte coletivo também? Exato, que tá uma porcaria. Isso aí. O índice de ônibus quebrados na cidade é altíssimo, né? Não, Curto. Qualidade... Toda vez que chega ali na Rio Bahia, quebra. A qualidade do transporte coletivo de Conquista... Péssima. Só a administração pública municipal é que não enxerga que o transporte coletivo é de péssima qualidade. Mas, ô, Curto, essa galera não pega ônibus, né? É verdade. Jaqueline, o que que tá valendo aí pra galera? Tem a promoção novamente aí das Noites Fora do Eixo, pois, né? Pois é, Curto. Novamente vamos fazer aqui a promoção pra... Noites Fora do Eixo, quem acertar o maior número de atrações do mês de junho vai ganhar um passaporte para todas as Noites Fora do Eixo do mês de junho. Ou seja, a pessoa vai assistir 8 bandas durante um mês, né? Durante duas um mês. A cada semana. Então, 0800. É só ligar para cá. A maior quantidade de acertos aí no total de 8 bandas ganhará o passaporte para o mês de junho. A promoção aí do coletivo Suíça Baiana, beleza? Então, liga pra cá, 3421-1507 ou mande seu torpedo 8831-9050. O som da tribo. E aí, baby, vai encarar? Tragedy and this welcome to the family. Hey, there's something missing. Only time will alter your vision. Never in question, lethal injection. Welcome to the family. Not long ago, you find the answers were so crystal clear. Within a day, you find yourself living in constant fear. Can you look at yourself now? Can you look at yourself? This fight. In a way it seems there's no one to come when our thoughts are so numb and our feelings unsure. We

som da tribo. E aí, baby? Vai encarar. Agora são 7 horas 10 minutos. Você curtiu Shadow Side, Highlight, antes Invasion Sevenfold, Welcome to the Family aqui no Som da Tribo. Vai ligando pra cá, promoção. Quem acertar, 5 bandas para as noites fora do eixo que vai rolar em junho. Mudou, né? Mudou, porque vai ter um feriado aí e tal. É, Gilmar se rendeu aí, né? Mas quem acertar 5 bandas. 5 bandas, tá facílimo, tá, né? Tá, beleza. 5 bandas, né? um passaporte completo para o mês de junho. Então liga, 3421-1507, 5 bandas, quem acertar nesse universo aí de 5 bandas, acertar a maior quantidade, ganha o passaporte aí para curtir as Noites Fora do Eixo, que acontece todas as quintas, inclusive nessa próxima quinta, no Viela Sebo Café, a partir das 7 da noite, beleza? A promoção aí do coletivo Suíça Baiana. O som da tribo. Diversão e arte, diversão e arte. Hoje no Apogeu, às 10 da noite, tem o Hidden Reggae Fest com Mr. Pump Killer, Fabian African e Complexo Rag. Ingressos R$10 homens e R$5 mulheres no local. À meia-noite, no Sítio Café Bahia, tem Flow On, edição especial de 1 ano, 12 horas de música eletrônica com 8 DJs. Ingressos no local. Próxima quinta, dia 2 de junho, às 8 da noite, no Viela Sebo Café, tem Noites Fora do Eixo. Ingressos limitados, R$5, à venda na sede da Suíça Baiana, no Viela Sebo Café. Próxima sexta, dia 3 de junho, também no Viela, tem o show de lançamento da banda Naive. Ingressos R$5 no local. No dia 11 de junho, no Clube da Derruba, tem a Glam Quinta Edição, com DJ Stone, Rick, Trindade, Júnior Faiá de Tabuna, Chiquinho de Salvador e Maurício Bandi de Porto Alegre. Ingressos R$15 o primeiro lote, à venda na Banca Central. Apoio Vulcano Energy Drink e Pro Estilos Streetwear, Praça da Bandeira Centro. Está vendo o primeiro CD da banda Garboso, Do Que Você É Feito? Compre o seu na loja da Suíça Baiana, lá no Viela Sebo Café. Aproveita, acessa aí sondatribo.com, distintivoblue.com, rubenildometal.blogspot.com, radiopontalweb.com.br, blogdjdavi.com e núcleodenoticias.com.br. Mandar abraços aí para seu boneco, viu? Jaqueline ligou pra cá, disse que já está deitado em sua cama, curtindo o Som da Tribo, beleza? Grande abraço, seu boneco. Mandar um beijo pra minha mãe. Tá fazendo aniversário. Manda hoje. Aí. Dona Judes. E também pra minha sobrinha Amanda, que faz aniversário amanhã. É isso aí. Grande baile vai rolar ou tá rolando em sua casa? Já rolou um bailezinho. Beleza. Então parabéns aí, o nome de sua mãe? Judite. Dona Judite. Valeu, Judite. Nada de dona. Esse negócio de dona é do século passado. Século XIX, por aí. Judite, parabéns pra você. Abraços aí para André Cairo, também ligou por aqui. É seu boneco lá no loteamento Veloso, que tá mandando um beijinho aí para a Catiele do Espaço X. Também tem o nosso brother aí, o Renan Carvalho, ele que é locutor, grande Renan Carvalho, no Pequeno Pacato Iracema. Também Aldo Pereira, Josiane, Ana Júlia e George aí no loteamento Bateias, a galera que não perde Som da Tribo. Os aniversariantes de hoje, o Maurício e Gino, do bairro Cadija. E também ontem foi aniversário aí de popstars aí da cena alternativa, Tiço Marques, grande Tiço aí no bairro Brasil, e Eduardo Moraes, do Sindicato dos Bancários. Grande Eduardo também, sempre ouve o Som da Tribo. Então parabéns aí para Eduardo Moraes, Tiço Marques, fizeram aniversário ontem, e Maurício e Gino, do bairro Cadija, também sempre ouvindo o Som da Tribo. O Som da Tribo. E aí, baby, vai encarar? faz diferença. Descompasso, dos 50 eu não passo, não vou ter mais sensatez. de ajuda. E esse Deus que não acuda, te complico entender. É que quando vem a sorte, ele fica bem mais forte e começa a agradecer. E não vou falar de amor, de amor. E não vou guardar rancor Agora são 7 horas 23 minutos. Você curtiu uma Glória Demodê Móveis Coloniais de Acaju, indiferença aqui no Som da Tribo. Jaqueline, a promoção de hoje do Som da Tribo, pra galera ligar e concorrer aí ao passaporte das noites fora do eixo. Já falei tudo, manda aí. Pois é. É só ligar pra cá. São 5 bandas. Você vai, quem acertar o maior número de bandas que vão tocar nas noites fora do eixo, agora em junho, vai ganhar um passaporte pra curtir todos os shows 0800. Então repete aí pra galera ligar. E a galera, até agora ninguém se manifestou, né? Quis arriscar. Pois é, só ligar pra cá, 3421-1507, ou enviar o seu torpedo para 8831-9050. Mandar as bandas que você acha que vai tocar nas noites fora do eixo no mês de junho. São cinco isso, bandas no mês de junho, tá certo? Henrique, daqui a pouco vamos falar sobre... Duas, né? Na verdade, é. Flow-on e Glam. Flow-on e Glam. Flow-on rola hoje, né? Flow-on. Qual é o certo? Flow-on. Flow-on. Flow-on. Daqui a pouco. Lá no sítio Café. Café Bahia. Ainda tá rolando ingresso, se a galera quiser. Rapaz, pelo que a galera da organização me disse, só na hora e acho que R$25, se não me engano. Um pouquinho mais salgado, né? É. Quem não compra antecipado, dança, né? Sempre sobra. Dança, vai dançar, né? É. Beleza. Literalmente. Então liga pra cá, 3421-1507, e mande seu torpedo 8831-9050. Tem recados aí, né, Jack? Tem sim, Cortes. Mandar um super alô aqui pra Marjorie Viana Silva. Dia 1º de junho vai fazer 8 aninhos, a filha de Rubenil do Metal. Grande Marjorie. Beijão pra Marjorie. E também Amon e Lana, a família de Rubenil do Metal aí, sempre ouvindo o Som da Tribo aí. Pois é, mandar um grande abraço também pra nosso amigo DJ Davi. Todo sábado tá ligado aqui no Som da Tribo. E também o GR lá de Poções, ele quer ouvir Legião Urbana e oferece para sua namorada, a Vanessa. Valeu! Arquivo Nacional. Arquivo Nacional, você vai curtir Paralamas do Sucesso e o Traje a Rigor. Arquivo Nacional. Santa Tribo. Arquivo Nacional. Arquivo. Todo dia o sol da manhã vem e lhes desafia. Traz do sonho pro mundo quem já não queria. Fala pintas, trapiches, varra os filhos da mesma agonia. Abertos num cartão postal, com os punhos fechados da vida real, lhe nega oportunidades, mostra com a cintura do mal. Oh! Alagados, strange town, favela da maré, a esperança não vem do mar nem das antenas de TV. A arte de viver da fé só não está.

Nacional. Aí no Arquivo Nacional você curtiu o Traje a Rigor, Volta Comigo, Paralamas do Sucesso, Alagados. Quem gosta dessa música é o professor Raimundo Viana, diretor aí do Colégio Opção e da Fainó Faculdade aí. Sempre ouvindo o Som da Tribo também. Abraços aí para Raimundo Viana. Jaqueline, promoção aí, Noite Fora do Eixo. Pois é, só ligar para cá, 3421-1507, ou enviar o seu torpedo para 8831-9050, dando o seu palpite. O Som da Tribo volta já. Segura a onda, baby. O Som da Tribo. A festa eletrônica que acontece desde 2010 chega na sua quinta edição. Glam, dia 11 de junho, às 11 horas da noite, no Clube da Derruba, em Vitória da Conquista. No line-up, Maurício Bunge de Porto Alegre, Chiquinho da Off de Salvador, Júnior Faiate de Itabuna e a galera de Conquista, hein? DJ Rick, DJ Tony, DJ Trindade. E pela primeira vez na Glam, um back-to-back entre Sexo G versus Indecent. 7 DJs. Mais de 8 horas de música. Ingressos à venda na Banca Central. Apoio Vulcano Field Power. O Som da Tribo. Da Tribo. Siga o Som da Tribo no Twitter. twitter.com/osomdatribo. Tá rolando a promoção aqui das Noites Fora do Eixo. Você vai ligar pra cá, 3421-1507, ou enviar o seu torpedo para 8831-9050, dando o seu palpite. São 5 bandas. Quem acertar o maior número de bandas que vão tocar, que vai tocar lá no Viela Sempre Café, nas Noites Fora do Eixo, vai ganhar um passaporte pra curtir todas as bandas no mês de junho. E olha, não vale as bandas que já tocaram, né, Couto? As bandas que já tocaram em abril, maio. Ou seja, muita gente aqui já mandaram torpedo aqui com 3 bandas que já tocaram. Repetidas. Então, você não pode colocar mais Maglore, não pode colocar Os Barcos, não pode colocar Randômicos, Ladrões de Vinil, Principiativo, e por aí vai. 5 contra 1, Ramanaia, beleza? Então, só bandas que não tocaram ainda esse ano nas Noites Fora do Eixo. Então, liga pra cá, 3421-1507, ou mande seu torpedo também. Se identifica, que mandaram um torpedo aqui e não se identificou. Falando quais são as suas 5 alternativas, 5 opções aí para as Noites Fora do Eixo, que começa nessa próxima quinta-feira. Tem quantas bandas de Conquista, Gilmar? 2 bandas de Conquista e 3 de fora, beleza? Então, 2 bandas de Conquista. A de Conquista, uma eu já sei. Me falaram. Eu sei até que não vai ter tendo alternativa esse ano no Festival de Inverno. Pois é, eu soube também. Vai ter não, o festival tá feio esse ano, né? Rapaz. Será que vai virar um festival de verão? Tá correndo pra isso, viu, Corte? Tá caminhando. Nossa, que o festival de verão é ruim pra caramba, né? É, pode falar. Começou legal e depois desgramou. Beleza. Então, provavelmente esse ano não teremos a tenda alternativa no Festival de Inverno Bahia. Se alguém da TV, da Incontent, quiser vir aqui usar o espaço e confirmar se vai ter ou não, fique à vontade, beleza? Mas as notícias de fontes seguras é que não vai ter tenda alternativa esse ano no Festival de Inverno. Confirmadíssimo aí. Ai, segundo Boca do Sapo Online. Como diria a Gilmar, cada coisa. O Som da Tribo. Super freak. And by that time som da tribo. E aí, baby, vai encarar? Stop! alto. Agora são 7 horas e 50 minutos. Você curtiu Shine Down, Diamond's Eyes e Steven Tyler. It Feels So Good aqui no Som da Tribo. Jaqueline, promoção aí pra galera aí. É só ligar pra cá, 3421-1507. Você vai deixar os nomes que você acha das 5 bandas que vão tocar este mês lá nas Noites Fora do Eixo, no Viela Sebo Café. São 5 bandas, 2 daqui de Conquista, 3 de fora. Você vai dar seu palpite, 5 palpites. É, não vale as bandas que já tocaram. Olha, vou repetir de novo. Atenção, vai. Câmbio, botando o cérebro pra funcionar. Não vale repetir as bandas que já tocaram no mês de maio e no mês de abril. Abril e maio, as bandas locais e as bandas de fora. Em nenhuma edição do Noite Fora do Eixo vai se repetir bandas que já tocaram. Então, você já elimina 8 bandas que já tocaram. O pessoal tá mandando aqui. É, os Barcos, Maglore, Randomics, todas elas já tocaram. Então, veja aí na sua agenda aí as 8 bandas que já tocaram no mês de maio e no mês de abril. 16 bandas. E elimine da sua lista e forme uma de 5, beleza? 2 de Vitória da Conquista e 3 bandas de fora. Correto? Então é só ligar. 3421-1507 ou 8831-9050. Vamos falar agora da cena eletrônica de Vitória da Conquista, mais uma vez aqui no Som da Tribo, Henrique Leite. Boa noite, Henrique. Ó, conserta seu microfone aí. Peguei minha carteira de fidelidade aí, do Som da Tribo agora. Né? Certo. Quentinha. Jaque, Flowan. Flowan. Trava-língua, rapaz. Daqui a pouco, lá no Sítio Café Bahia, eu vim representar a galera que tá na correria retada. O espaço tá fantástico. Eu tive agora à tarde lá com meu amigo Tássio. Assim, eu não conheci o sítio e Tássio me disse que já é a segunda vez que ele vai fazer a rave nesse sítio, Café Bahia, que é conhecidíssimo aqui em Conquista. E tem uma área maravilhosa, bicho. Eu fiquei encantado, assim, um verde fantástico, piscina, azurra toda assim. Eu falei, pô, vale a pena. Então a galera que não tem nada pra fazer, hoje em Conquista não tem nada pra fazer, na verdade, né? Não. Quer dizer, tem. Lá no sítio Café Bahia, a partir das 23h59. Flow On, eu vou falar do meu jeito aqui, o portuguesado. Especial de um ano com Analog Drink, da Vagalume Record, Nasca, Onion Brain, Potax, Trindade, Shu, Tony, Dio. Essa galera toda. Ah, falar Tony e Trindade, que são os DJs também da Glam, que acontece dia 11 de junho lá no Clube da Derruba. Essa eu vou frisar, vai ser um mega evento, uma mega estrutura, já que tá me perguntando aqui agora como vai ser a estrutura do Clube da Derruba. Isso. Não, olha, vamos por etapa. Primeiro, a festa de hoje. Vamos, dê detalhes. Os ingressos aí na portaria. A partir... Não, o line-up, por favor. Fala aí, de novo. Não, repita. Analog Drink Live, quer dizer, é um set ao vivo. O cara faz a mixagem ali ao vivo mesmo. É, Nasca, Onion Brain, Potax, Trindade, Shu, Tony e Dio. Então, daqui a pouco, lá no Sítio Café Bahia. A quem galera quiser, que não ainda sabe, tem ingresso ainda, né? Tem na portaria, cara, R$25. É só explicar assim de uma forma rápida como chega lá, porque é meio complicado pra galera que não conhece o sítio ainda. Você vai ali no fundo do aeroporto, pega aquela estrada sentido aeroporto, quebra a direita e depois a esquerda. É fácil. Boa. Quebrou a direita, depois na próxima você vai pra esquerda. O Wikipedia do outro lado, Henrique aí funcionando. Do outro lado da rua. Direita não, é aí, fácil. A localização. É fácil. Facinho, tudo sinalizado lá. Certo. Daqui a pouco, então, essa galera curtir a Flow On. Posso falar agora da Glam? Manda aí. Ah, pronto. Vamos lá. A Glam rola dia 11 de junho lá no Clube da Derruba, a partir das 11 horas da noite. No line-up, 7 DJs. Mais de 8 horas de música eletrônica, pela primeira vez no interior baiano. Maurício Bunge, de Porto Alegre. O cara que, além de ser modelo... Jack! Deixa eu ver. Nota. Deixa eu ver se é uma prova. É! Na verdade, o cara é modelo. Então, assim, a galera que não viu... Tirando onda aí. A galera que não viu, um louro dos olhos azuis. As meninas, viu, Miguel? Dá esse recado, assim, pra curtir lá o som de Maurício. Dizem que ele toca sem camisa e tal. É por isso que eu tava falando, as meninas, então fortalecer aí. Um gaúcho dos olhos azuis, louro, branquinho, tocando sem camisa, modelo, DJ, famoso. A galera que tiver acesso à internet aí pode procurar o Facebook do cara. Maurício Bunge tem aí, acho que 9 perfis no Orkut. O cara é sucesso mesmo. De Porto Alegre, Chiquinho, e uma das casas mais conceituadas do Nordeste, a Off. Tony Trindade, Júnior Faiate de Itabuna, e um back-to-back, que na verdade é um verso, são dois DJs duelando na picape, entre Sexo X e Indecente, tocando um som mais alternativo, mais indie rock, esse som assim mais fora do conceito de boate. Então assim, eles vão abrir a pista. Fora do eixo, na verdade. E Rick, que vem aí despontando na cena eletrônica. Dia 11 de junho, né? 11 de junho, graças... A gente tá superando a expectativa de venda da anterior. Na Zup a gente teve um pequeno... Esse primeiro lote vai até quando? E rapaz, o valor? A previsão é que se encerre no dia 4 de junho. Então, um sábado antes do evento. A gente tira o primeiro lote, já lança o segundo no valor de R$20 e na porta R$25. Beleza. Então, a galera já pode comprar. A gente tá superando assim, as vendas da anterior. Porque na Zup a gente teve um pequeno... O espaço não comportou a quantidade do público. Ficou quase 300 pessoas pro lado de fora. Na edição anterior, no dia 9 de abril. E aí, através desse sucesso, a gente teve que ir... pro Clube da Derruba. Que é um espaço enorme para evento de 4 mil pessoas, no máximo. A gente vai utilizar uma área aberta e uma área coberta. E como a gente estava dizendo agora aqui, Vitória da Conquista é uma caixa de surpresa. A gente acha que o tempo vai estar... lá, o céu limpo, faz uma mega estrutura e cai um toró retado. Então, assim, o Clube da Derruba, ele proporciona isso pra gente. Tem uma área coberta, que é um salão de eventos, e tem uma área aberta. Então, assim, pelas ideias que a gente tem, que é de se fazer um after com o Chiquinho, que é um cara que já manja nisso, é que se estenda a festa até 10 da manhã, no máximo. Então, seria na área aberta. Mas dentro, Maurício Bund e os outros DJs vão comandar a festa até o sol raio. Beleza, então, Henrique. Valeu. Agradecer os patrocinadores, manda do Som aí. Da Tribo, que tem dado essa força pra gente aqui. Certo. Dado esse espaço. Picanha na Pedra, Salutares, Bizuki Motos, Máxima, a Off Club de Salvador, a Zab, a Vulcano e agora a mais nova parceira nossa, Pro Estilo Street Hair. Street Shop. Que fica ali na Praça da Bandeira, número 11, no centro. Beleza. Valeu, migas. Valeu. Você virá aqui novamente, né? Em breve, né? Próxima semana. Tem que bater ponto. Sortear ingresso, né? Pra galera. Sábado, no dia da festa, hein, véi? Tranquilo, então. O Som da Tribo. Hoje no Apogeu, às 10 da noite, tem o Hidden Reggae Fest com Mista Pumpkilla, Fabian African e Complexo Raga. Ingressos R$10 homens, R$5 mulheres à venda no local. À meia-noite, no Sítio Café Bahia, tem Flow On, edição especial de um ano. 12 horas de música eletrônica com 8 DJs. Ingressos no local. Próxima quinta, dia 2 de junho, às 8 da noite, no Viela Sebo Café, tem Noites Fora do Eixo. Ingressos limitados, R$5 à venda na sede da Suíça Baiana, no Viela Sebo Café. Próxima sexta, dia 3 de junho, também no Viela, tem o show de lançamento da banda Naive. Ingressos R$5 no local. No dia 11 de junho, no Clube da Derruba, tem a Glam, quinta edição, com DJ Stone, Rick, Trindade, Júnior Faiat, Chiquinho e Maurício Bunge de Porto Alegre. Ingressos R$15 o primeiro lote, à venda na Banca Central. Apoio Vulcano Energy Drink e Pro Estilos Street Shop, Praça da Bandeira, Centro. Está vendo o primeiro CD da banda Garboso, Do Que Você É Feito? Compre o seu na loja da Suíça Baiana, lá no Viela Sebo Café. Aproveita, acessa aí sondatribo.com, distintivoblue.com, rubenildometal.blogspot.com, radiopontalweb.com.br, blogdjdavi.com e núcleodenoticias.com.br. Som local. O som da tribo. No som local você vai curtir Garboso e 5 contra 1. Som local. O som. Som Local. Som Local. O som da tribo. Música nova aí, galera. Local, o som da tribo. Aí no seu local você curtiu 5 contra 1. Vem, que é o que me faz feliz, e também Garboso e O Dia Não Vem. O CD da Garboso está à venda na loja da Suíça Baiana. Você pode comprar o seu e prestigiar a cena local. Vamos a um breve intervalo comercial, mas antes disso, Jaqueline, promoção aí pra galera. Dessa vez não vamos atropelar. Noites Fora do Eixo. São 5 bandas, vão tocar agora no mês de junho. Você vai ligar pra cá, dar o seu palpite. Quais bandas você acha que vão estar tocando nas Noites Fora do Eixo, mês de junho, lá no Viela Sebo Café. Vai Microfone desligado, é só ligar. 3421-1507, mandar seu torpedo. Ó, 5 bandas mais fácil do que a outra promoção, que foram 8, né? Isso, então, e não vale banda repetida. Não vale banda repetida, entendeu? Só bandas que não tocaram ainda nas Noites Fora do Eixo. Está bombando aí a cena alternativa da cidade. O som da tribo volta já. Segura a onda, baby. O som da tribo. A festa eletrônica que acontece desde 2010 chega na sua quinta edição. Glam, dia 11 de junho, às 11 horas da noite, no Clube da Derruba, em Vitória da Conquista. No line-up, Maurício Bunge de Porto Alegre, Chiquinho, da Off de Salvador, Júnior Faiate de Itabuna e a galera de Conquista, hein? DJ Rick, DJ Tony, DJ Trindade. E pela primeira vez na Glam, um back-to-back entre Sexo versus Indecent, 7 DJs, mais de 8 horas de música. Ingressos à venda na Banca Central. Apoio Vulcano, Feel the Power. O som da tribo. Siga o Som da Tribo no Twitter. twitter.com/osomdatribo. Agora são 8 horas e 11 minutos. Parcerias são fundamentais para um programa independente. A galera que apoia o Som da Tribo. Espaço X, presente é no Espaço X. Dia dos Namorados é no Espaço X. Anima Pop, vista sua casa e decora seu corpo. Super promoção aí para o Dia dos Namorados na Anima Pop. Fica ali na Avenida Jorge Teixeira, 960, bairro Candeias. É só ligar, 3421-3629. Se ou você se garante, ou a língua derruba você. Inglês e espanhol que você nunca esquece. Matrículas abertas, novas turmas para o segundo semestre. Metrópole Team, moda pra galera Team. Rua Ernesto Dantas, 85, no centro. Glam, quinta edição, dia 11 de junho, no Clube da Derruba. Ingressos à venda na Banca Central. Corra e garanta logo o seu. Bahia Frio, instalações para padarias, lanchonetes, supermercados, restaurantes e também ar-condicionado e muito mais. Bahia Frio, Avenida Regis Pacheco, 329, Centro. Coletivo Suíça Baiana, tudo ao mesmo tempo agora. Escritório, loja, no Viela Sebo Café, Rua Siqueira Campos, 350. Tá afim de mandar e-mail? sondatribo@hotmail.com. Tem a nossa comunidade no Orkut. Siga o Som da Tribo no Twitter, twitter.com/sondatribo. E Som da Tribo também no Facebook. Tem um chat do Som da Tribo também no blog do Som da Tribo, sondatribo.com. Promoção aí do Som da Tribo hoje, Suíça Baiana, Jack. Pois é, são as Noites Fora do Eixo lá no Viela Sebo Café. São 5 bandas agora no mês de junho e você vai ligar pra cá, dar o seu palpite. As bandas que você acha que vão tocar lá nas Noites Fora do Eixo no Viela Sebo Café. São 2 bandas de Conquista, 3 bandas de fora. Beleza, abraço aí para Aldo Pereira, Josiane e Ana Júlia aí curtindo o Som da Tribo aí no loteamento Bateias. Paulinho de Urangão aí na Praça 9 de Novembro aí no centro, sempre ouvindo o Som da Tribo, o melhor cachorro quente da cidade. O som da tribo, o som da tribo. E aí, baby, vai encarar? So much worse. It took a funeral to make. Just open your eyes. Just open your eyes and see that life is beautiful. Will you swear on your life that no one will cry at my funeral? Just open your eyes. Just open your eyes and see that life is beautiful. Will you swear on your life that no one will cry at my funeral? O som da tribo é parada obrigatória. Parada obrigatória. Agora são 8 horas e 21 minutos. Você curtiu Strokes, Undercover of the Darkness. Antes, 6 a.m., Life is Beautiful. Vai ligando pra cá, 3421-1507, mandando seu torpedo, 8831-9050. Ó, são 5 bandas pra você sugerir aí. As bandas que vão tocar no mês de junho, nas Noites Fora do Eixo, promovida aí pelo Coletivo Suíça Baiana. Então é só ligar, 3421-1507. Você tem 5 alternativas para você chutar, né? Quais são as atrações que virão aí para as Noites Fora do Eixo? Correto, Gilmar? Quem acertar mais, se quem acertar mais, só acertar duas, não importa. Vai se ganhar. Se acertar, né? Uma, vai ganhar. O importante é quem acertar mais. Não precisa acertar todas, não, porque realmente é muito difícil. Teve a atração que eu fechei há 30 minutos atrás. Então é difícil mesmo acertar. Então pode arriscar aí. Bastando. Quem acertar mais, ganha o prêmio. Beleza, a galera já tá ligando e Gilmar que vai atender o telefone. Pode atender aí, Gilmar. Tá aí mesmo, ó. O som da tribo. Diversão e ar, diversão e ar. É o seguinte, hein? Hoje no Apogeu, às 10 da noite, vai rolar o Hindi Rag Fest com Mr. Pump Killer, Fabian African e Complexo Raga. Ingressos: homens R$10, mulheres R$5 à venda no local, no Apogeu. E à meia-noite, no Sítio Café Bahia, Flow One, edição especial de um ano. 12 horas de música eletrônica com 8 DJs, ingressos no local. Hoje, grande pedida no Sítio Café Bahia, Flow One, edição especial de um ano. Próxima quinta, dia 2 de junho, às 8 da noite, no Viela Seco Café, Noites Fora do Eixo, hein? Ingressos limitados, apenas R$5, à venda na sede da Suíça Baiana, no Viela Seco Café. Próxima sexta-feira, dia 3 de junho, também no Viela Sebo Café, show de lançamento da banda Naive, ingressos R$5 no local. No dia 11 de junho, no Clube da Derruba, Glam Quinta Edição, você não pode perder, com os DJs Tony, Rick Trindade, aqui de Vitória da Conquista, Júnior Faiato de Itabuna, Chiquinho de Salvador e Maurício Bungi de Porto Alegre. Ingressos R$15, primeiro lote, à venda na Banca Central, apoio Vulcano, Energy Drink e Pro Estilos Street Shop, Praça da Bandeira, no centro. Já está à venda aí o primeiro CD da banda Garboso, Do Que Você É Feito. Compre o seu na loja da Suíça Baiana, no Viela Sebo Café. Acesse aí núcleodenoticias.com.br, blogdjdavi.com, radiopontalweb.com.br, rubenildometal.blogspot.com, distintivoblue.com, sondatribo.com. Tem um chat do Som da Tribo aí no blog do Som da Tribo, é só acessar sondatribo.com. O Som da Tribo. E aí, baby, vai encarar? A falta de sentido de uma trama vã pela barra do vestido de algum avelã, como rosa na mesa que o tempo decide, ou mosca que no logo enfrenta a madureza. Vai sorrindo passar, fazendo vida no veio solar, e de alguma intriga vai se atrescalando. Dissolvendo a tristeza, e de amor se torna mulher. Vai a falta de sentido de uma trama vã pela barra do vestido de algum avelã, como rosa na mesa que o tempo decide, ou mosca que nunca incide e logo

Sim, sim, pode ligar. Basta tentar aí, o importante é tentar participar. Não precisa acertar todas, não. É muito difícil mesmo acertar todas. Mas tem algumas. É, tem uma banda local que é muito fácil de acertar, né? É só você ir por eliminação, né? Pensar isso. Quais as bandas já tocaram. Essas aí você não vai arriscar. Vai descartar 8 bandas, né? De Vitória da Conquista. E... exatamente. E aí tenta aí, lembra aí as bandas locais, você vai ter uma chance maior de acertar. Beleza, vamos a um breve intervalo comercial. Na sequência, Gilmar Dantas vai revelar depois dos comerciais ou próximo às 9 horas? Vamos deixar para próximo às 9 horas. Beleza, então. O som da tribo volta já. Segura a onda, baby. O som da tribo. A festa eletrônica que acontece desde 2010 chega na sua quinta edição. Glam, dia 11 de junho, às 11 horas da noite, no Clube da Derruba, em Vitória da Conquista. No line-up, Maurício Bunge de Porto Alegre, Chiquinho da Off de Salvador, Júnior Faiate de Itabuna e a galera de Conquista, hein? DJ Rick, DJ Tony, DJ Trindade. E pela primeira vez na Glam, um back-to-back entre Zex Sushi versus Indecent. 7 DJs, mais de 8 horas de música. Ingressos à venda na Banca Central. Apoio Vulcano Field Power. O som da tribo. Som da tribo. Siga o som da tribo no Twitter. twitter.com/osomdatribo. Agora são 8 horas e 35 minutos. O Som da Tribo é um programa independente e tem oferecimento de Coletivo Suíça Baiana. Tudo ao mesmo tempo agora. Bahia Frio, fica ali na Avenida Regis Pacheco, no centro, 34251800. Glam, quinta edição, dia 11 de junho, no Clube da Derruba. Ingressos à venda, Banca Central. Garanta logo o seu. Metrópole Team, moda pra galera, Team, Cici, ou você se garante ou a língua derruba você. Anima Pop, vista sua casa e decore seu corpo. E Espaço X, presente no Espaço X. Dia dos Namorados no Espaço X. Vale ainda você ligar, hein? 3421-1507 ou mandar seu torpedo 8831-9050. Promoção Passaporte para as Noites Fora do Eixo. Então, você vai ligar 5 bandas, 5 sugestões aí que você tem para as Noites Fora do Eixo, que começa na próxima semana. É só ligar 3421-1507 ou mandar seu torpedo 8831-9050. O som da tribo. Som da tribo. Chegou a hora, vai me pagar. Pode chorar, pode chorar. Chora, não vou ligar. Chegou a hora, vai me pagar. Pode chorar, pode chorar. Castigo, brigou comigo, sem ter porquê. Eu vou festejar o seu sofrer, o seu penar. Você pagou com traição. O som da tribo. Chora, não vou ligar. Chegou a hora, vai me pagar. Chora, não pagar. Pode chorar, pode chorar. Tribo. E aí, baby, vai encarar? Despiu-se do som da tribo. E aí, baby? Vai encarar. Agora são 8h44, pitch comum de dois, Arnaldo Antunes, vou festejar aqui no Som da Tribo. Manda um abraço aí pra galera que está mandando torpedo aqui para o Som da Tribo. Alô, Miguel, Jack e Gilmar, tô acompanhando o Som da Tribo, abraço pra vocês, Mari Sonora, sempre ouvindo o Som da Tribo, grande Mari, da nova geração, rock and roll de conquista, tem mais pessoas aqui. Após semanas sem poder acompanhar o Som da Tribo, de volta a ouvir todos os programas possíveis com vocês. Abraços, Raul Tênis. Raul Tênis, que mora aí no condomínio Grécia, sempre ouvindo o Som da Tribo também. Grande Raul Tênis. Tem mais torpedo aqui, deixa eu me ver aqui. Salve, salve, Som da Tribo. Abração a toda a galera do Ladrão de Vinil. Luciano Ferraz, mandando abraço aí pra galera do Ladrão de Vinil. Pois é, galera, quem mandou sugestão, mandou. Quem não mandou, vai aguardar. Vamos dar tempo ainda, vamos tocar o Clássicos da Tribo, mas já era, né, Gilmar? É, Mário Sonora mandou um alô pra Jaqueline, só que acho que... Henrique falando daquele DJ, né? Acho que ela suou frio imaginando o DJ. Acabou indo embora, né? Não aguentou nem ficar... É, verdade. Mas é isso aí. Vamos esperar mais um pouquinho, né? Ver se alguém acerta mais aí. Por enquanto, tem uma pessoa que ligou logo cedo que tá na frente aí. Mas vamos dar mais um tempinho aí pra ver o que que acontece. Então vamos tocar Clássicos da Tribo. Na volta, Gilmar vai revelar aí as atrações para as noites fora do eixo. Ainda há tempo pra você ligar. O pessoal tá mandando torpedo aqui e repetindo as bandas. Ó, mandaram aqui já sugestões. O próprio Luciano mandou a sugestão aqui. Tá aqui. Beleza, você ainda pode mandar 5 bandas, se você acertar no universo de 5, a maior quantidade, você ganha um passaporte aí para as noites fora do eixo do mês de junho. Então, vou tocar 2 clássicos, na volta a gente faz aqui a... Sorteio não, vai dizer quem foi que acertou a maior quantidade de bandas. Se empatou, a primeira pessoa que ligou ganha, beleza? Clássicos da Tribo. Clássicos da Tribo, Rolling Stones do LP ainda, da época do LP, do Tattoo You e Metallica Mamaside. Você vai curtir Rolling Stones Heaven e Metallica Mamaside. Segura a onda aí. Clássicos da Tribo. Standing Clássicos da Tribo. Clássicos da Tribo. Aí no Clássicos da Tribo, Metallica, Mama Side, Rolling Stones, Heaven, aqui no Som da Tribo. Pois é, quem ligou, ligou, quem não ligou, já era. Mandar aqui um abraço pra galera, mandar um salve aí para as bandas de rock de conquista que sempre inovam e mantêm o verdadeiro rock and roll. Mais um torpedo aí de Renato Souza. Dito isso, Gilmar, eis a hora de revelar aí qual será a programação das Noites Fora do Eixo do mês de junho. Vamos lá, Miguel. Primeiro mandar um alô aqui pra Raquel, pra Luísa. Raquel Dantas, sempre ouvindo o Som da Tribo. Grande Raquel. Pois é, com certeza elas estão ouvindo aí o Som da Tribo. E vamos revelar, né? O mês de junho. Mandar abraços aqui para Antônio, do Ponto Central do Marçal. Antônio e Elzita Bittencourt, sempre ouvindo o Som da Tribo. Também tem José Ricardo, Luzia, de Caraíbas, também ouvindo o Som da Tribo. Alô pra galera da Casa de Virgínia. João Pedro Marcelino, também ouvindo o Som da Tribo. Manda aí, Gilmar. Então, mês de junho a gente vai encerrar esse primeiro ciclo das Noites Fora do Eixo, né? A gente vai fazer até o dia 16 de junho e depois a gente só volta a fazer Noite Fora do Eixo dia 21 de julho. 21 de julho vai dar uma pausa. É, a gente vai dar uma pausa de mais de um mês. Mais de um mês, um mês e alguns dias, né? É, pra gente voltar já com o patrocínio da Vivo, né? Então vamos repetir. Vai rolar a Noite Fora do Eixo no mês de junho até o dia 16 de junho, retorna no mês de julho, né? Isso, retorna no dia 21 de julho. Uma pausa de mais de um mês aí. Mais de um mês. A gente já fechou aí, do segundo semestre, a gente já fechou 8 noites, até dia 8 de setembro já está fechado. Então, preparando muita coisa legal, porque aí o evento já vai ser patrocinado, né, pelo Conexão Vivo. E então prepare-se que a gente vai voltar com tudo no segundo semestre. Mas vamos aproveitar essas três últimas. Eu acho que o saldo foi muito positivo. O balanço que você faz é super positivo. É super positivo. A média de público da gente aumentou muito, dobrou, mais do que dobrou em relação ao ano passado. Então a tendência é essa, é sempre melhorar, até porque a gente sempre está inovando, a gente não A quinta-feira já é da Noite Fora do Eixo. Noite, quinta-feira é uma Noite Fora do Eixo. Em Vitória da Conquista. E vem pessoas até de outras cidades, né, João? Exato, de Jequié, fiquei impressionado, né? Muita gente vindo de Jequié, principalmente, né? Aí vem sempre a galera de Brumado, da Barra do Shopping. Tem sites de Brumados que a gente se interessam em divulgar a nossa programação. O pessoal de Itabuna, hoje eu estava conversando com o Moisés, que era uma pessoa que morava aqui com que são amigo da gente aqui do rock, falando que as bandas de Itabuna estão super empolgadas e quando pensam em tocar em Conquista já pensam logo nas Noites Fora do Eixo. Nossa. Porque sabe que a gente dá oportunidade para esse diálogo, né, com as bandas de fora e as bandas locais. Então a gente fica muito satisfeito em ver que o tem crescido. Uma prova disso é o Toque no Brasil, né? A gente teve mais de 90 bandas inscritas para tocarem nas Noites Fora do Eixo de junho. Dessas 90, a gente teve que escolher apenas 3. Então, ver que a demanda realmente é grande. A gente tem bandas aí para fazer Noite Fora do Eixo por mais uns 10, 20 anos. Então tá muito, muito legal mesmo. Então a tendência é crescer bastante. E ver empresas como a Vivo reconhecendo isso, essa parceria também local que a gente sempre tem. Agora a gente tem um patrocinador local com a Positivista, tem o pré-vestibular Positivista, tem o Som da Tribo, que é parceiro também. Então esses parceiros é que fazem esses eventos realmente dar certo. Estão notando que a coisa tá andando realmente. Então vamos lá. Vamos lá. Programação das Noites Fora do Eixo de junho. Dia 2 de junho, a primeira quinta-feira do mês, né? Próxima quinta-feira, dia 2 de junho. A gente tem a banda Neologia, a banda de Salvador, que acabou de lançar um clipe recentemente. Uma banda bem legal. Já esteve aqui no ano passado, a galera gostou muito. É uma banda muito competente, é um pop rock de primeira mesmo. Neologia, né? Neologia, com vocal feminino. A galera pode pesquisar no YouTube, tem um clipe muito bem feito, foi lançado agora. Então a banda, a gente... É a única noite rock and roll de junho, na verdade. Então a gente pensou em trazer a Neologia justamente por ter essa pegada rock mesmo, ter um som bem legal. E pra acompanhar eles, a gente tem a banda local Distintivo Blue. Que eles lançaram um EP, um CD aqui no Som da Tribo, né? Isso. Mas o lugar de lançar o show mesmo é no palco, né? Lançar um CD mesmo é legal, é no palco. Então a galera vai, compra o disquinho mesmo quando vê a banda tocando e tal. Então eles estão com um formato diferente, né? Um formato acústico que vai ser apresentado lá no Vieira Seco Café. Depois a gente vai fazer um outro show com eles já em agosto. Mas esse agora é um CD, é um show necessário, né? Você tem que tocar suas músicas. É, né? Lançamento, assim é lançamento, como a Garboso fez. Exato, exato. Por mais que o CD tá lá na banquinha do Suíça, em alguns outros pontos de venda, mas o povo quer ver, né? A banda executando as músicas ao vivo. É isso que marca mesmo. Então a gente achou extremamente necessário que fosse a Distintivo Blue, né? A representante do rock, né? De Vitória da Conquista isso. Nesse mês de junho. A banda que a gente viu que teria a cara do rock mesmo em junho. Então vai ser a Distintivo Blue e a Neologia na noite rock do mês de junho. Próxima quinta-feira, né? Ingressos dia 12 à venda já segunda-feira, apenas R$5, né? Os 200 primeiros ingressos. No dia 9, na outra quinta. Na outra quinta a gente teve uma ideia aí de fazer um baile black. Baile black, né? É, isso aí. É, porque pra gente, na verdade, a gente fala que a noite do dia 2 é uma noite rock, mas na questão de sonoridade. Porque pra gente tudo que é diferente, que é desafiador, que é fora do eixo é rock and roll. Então baile black pra gente é algo muito rock and roll. Uma coisa que a gente não tá acostumado a ver aqui em Conquista. E a gente vai. É uma noite que a gente vai privilegiar os estilos da música negra mesmo, né? Soul, funk, hip hop, rap. E tudo mais, a Black Music em geral. Então a gente está trazendo uma banda de Salvador, o Avesso 2, que já ganhou o prêmio na MTV como revelação da cena hip hop, melhor grupo de hip hop de 2010. Então uma banda que já tem alguns prêmios nas costas, tem clipes bem legal, uma banda muito bem produzida, que está puxando muito essa questão do hip hop no Fora do Eixo. Então a Avesso 2 está vindo aí para fazer esse baile black. Uma discotecagem bem legal. A gente vai ter algumas apresentações ainda que a gente está confirmando, mas é uma noite para quem gosta de black music. Então não é só para a galera do hip hop em si, né? Black music em geral é James Brown, é John Legend, é toda essa galera aí, é a música soul também, né? A soul music aí a gente vai estar dando espaço nessa noite. Tem muita gente na cidade que curte também. Tem muita gente. E é uma galera que tá carente, né, desse tipo de evento, né? São poucos eventos nessa linha. Então a gente tá abrindo esse espaço, vai ser bem legal. Uma noite que a gente tá apostando muito. A gente sempre gosta de inovar. E uma das grandes inovações do mês de junho é essa noite aí do Baile Black. A gente chama de Baile Black. E pra fechar o mês, né, e o semestre, a gente tem a honra de receber, sem dúvida, a maior atração que a gente trabalhou em 2011, que é o Cabroeira. Cabroeira. Uma parceria com a prefeitura, né? Que a gente tá conseguindo trazer o Cabroeira por conta dessa parceria. Cabroeira é dia 16, né? Dia 16, uma banda de Campina Grande. Só de turnês na Europa, o Cabroeira tem 11. Beleza. Então, uma banda que, sabe, um show sensacional. Pra quem não conhece Cabroeira, qual o estilo da Cabroeira, Gilmar? Fala aí pra galera. Olha, pra mim, Cabroeira é rock and roll, viu? Certo. Muitos vão dizer que mistura de forró, que não sei o quê, mas pra mim a Cabroeira é rock and roll mesmo. Cabroeira é... Eu assisti um show deles no festival ano passado, o Jambolá, no festival que teve Autoramas, teve Vanguard, teve Otto, teve Matanza, e disparado, o melhor show do evento foi o show do Cabroeira. Quem já teve a oportunidade de estar na Paraíba, de conhecer a cultura da Paraíba, com certeza conhece Cabroeira. Eles tocaram naquele evento também, naquele programa da Rede Globo, Som Brasil, em homenagem a Luiz Gonzaga. Certo. O Cabroeira foi uma das atrações por conta do da repercussão. Da repercussão. A banda é muito boa mesmo. Pesquisem um pouco, é só digitar lá no YouTube, vocês vão ouvir. Basta ouvir a música Forró Esferográfico, uma música que eles tocam com uma caneta Bic. É uma coisa de primeira mesmo, a banda é excelente. A gente tem a honra de receber Cabroeira. Eu fico muito feliz de ter dado certo essa parceria e trazer aqui para Vitória da Conquista um dos grandes nomes da música brasileira. E junto com Cabroeira, uma banda local, né? A gente tem aí, a gente vai apresentar um Forró de Rabeca. Forró de Rabeca. É. Exatamente. Rabeca, para quem não sabe, é um instrumento similar ao violino, né? É. Só que é um instrumento com origens tanto no Pantanal mato-grossense como também no Nordeste. Exatamente. Então a gente tem aí Emerson da Mata que vai apresentar esse forró de rabeca. É uma coisa fora do eixo mesmo. Quando a gente teve a ideia de fazer essa noite com muita influência de ritmos nordestinos, né, por conta de ser já bem próximo ao período junino, a gente logo de cara pensou, né? Não vamos de maneira alguma colocar uma banda de forró convencional. Não tem nada a ver, né? Se é noite fora do eixo, tem que ser fora do eixo mesmo. Tem que ser algo fora diferente. Do eixo. Tem que ser algo diferente que o público vá. Esse, a gente espera que o perfil do nosso público seja esse. Pessoas que querem algo diferente mesmo. Até o fato de você sair numa quinta da noite, né, já é algo diferente. Então, a gente sempre prima pela originalidade. Então, é de muita felicidade mesmo ter o Cabroeiro encerrando esse primeiro ciclo de Noites Fora do Eixo. E a gente retorna depois no segundo semestre com muita coisa boa aí pra galera. E aí a gente vai começar mais um período que vai até dezembro, né? De julho até dezembro, e de janeiro a gente já retoma novamente. Então, realmente, Noites Fora do Eixo não vai parar mais. Então, repete aí só pra galera. Dia 2, Neologia de Salvador, Distintivo Blue de Conquista. No dia 9, será? Verso 2 de Salvador. Salvador. E o Baile Black, né? Ações locais, é um Baile Black. E dia 16 de junho, Arraiá Fora do Eixo, com a Emerson da Mata, né? Emerson da Mata. Da Rabeca. Então, e a grande atração do semestre, que é o Cabroeira. Certo, então fechado aí, né? Mandar um abraço aí pra Anaelson, professor do curso de jornalismo da UESB. Ele que é de Campina Grande, torcedor do Campinense, e que passou o curso de jornalismo inteiro me enchendo o saco pra trazer o Cabroeira. Certo. Então, finalmente a gente conseguiu. Espero que a Anaelson compareça e a galera da Paraíba aqui em Vitória da Conquista. Tem muito estudante da Paraíba aqui que não pode perder esse show de maneira alguma, porque vai ser fantástico mesmo. A gente espera lotação máxima, né, dos melhores públicos da Noite Fora do Eixo, assim como foi Maglórios Bacos, como foi Perigolino e Ramanaia, como foi Ladrões de Vinil e Swing. A gente espera também que Cabroeira lote o Viela Cervo Café. Então, ó, dia 2, Neologia de Salvador, Distintivo Blue de Conquista, próxima quinta-feira, na outra quinta, dia 9, Verso 2 de Salvador, mais Baile Black e outras coisas, outras apresentações no dia 9. No dia 16, Cabroeira de Campina Grande da Paraíba e Emerson da Mata da Rebeca, fazendo o Arraiá Fora do Eixo lá no Viela Sebo Café. E o vencedor foi Givanildo Teixeira. Isso, popular. Simpson foi a primeira pessoa, acertou uma das cinco atrações. Várias pessoas acertaram a Cabroeira, exato, né? Exato. Outros acertaram a Distintivo Blue. Mas como Simpson foi o primeiro a ligar, todo mundo empatou com uma atração, Distintivo Blue e Cabroeira. Ninguém acertou duas. Eu pensei que pudesse ligar alguém que falasse na mesma ligação, né? Distintivo Blue e Cabroeira, mas ninguém acertou as duas na mesma ligação. Então o prêmio vai para Simpson. Então a gente fica feliz em receber Simpson todas as noites de junho. Tá Simples lá, ele que não é traidor do movimento. A gente fica feliz de contar com a presença mais do que ilustre de Simples nas nossas noites fora do eixo. Que é cria, figura e personagem da cena alternativa de Conquista, né? Claro, essa cena aí desde 2000 Simples tá colado em todos os grande eventos. Incentivador e agitador cultural da cidade. Exato. Grande Simpson. E foi felizardo aí. É um artista. Pesquisador, interessado por todas as manifestações culturais. Isso aí. Agora tá atacando de forrozeiro também. Todo respeito, né? É um homem de várias linguagens. Várias facetas. Salve, salve, Simpson. O vencedor aí da promoção de hoje é Noites Fora do Eixo, ganhou um passaporte para curtir aí as três noites fora do eixo do mês de junho. Alô, Gilmar, mais uma vez muito obrigado aqui por sua participação no Som da Tribo. A gente agradece, a gente ainda é carente de mais programas, né, nessa linha, né? Acho que o Som da Tribo tem um perfil que construiu aí ao longo dos anos de tocar música de qualidade, né? A gente sente ainda uma falta aqui na cidade, um programa dedicado exclusivamente à música independente, né? Um concorrente do Som da Tribo seria exato. Bom, né? Véio? Sempre é bom. A concorrência é ótima. É ótima também. Deveria ter um programa nesse mesmo horário aqui do Som da Tribo. As pessoas ficarem doidas, ou ouve Som da Tribo ou ouve outro programa. É legal, mas mais opções, né? Sempre é bom mais opções. Então, a gente ainda sente falta. Porque não tem como você querer que o Som da Tribo não toque mais Titãs, não toque mais Metallica. Isso. Não dá pra você pedir isso. Agora, seria legal também que surgisse um programa que tivesse uma esse foco, né, de totalmente na cena alternativa. Mas a gente agradece demais esse espaço aqui pro Som da Tribo. A gente vê que passa aqui o programa, vê ligações de vários cantos, né, de Caraíba, de não sei da onde. Isso, várias então, pessoas ouvindo via internet. É, via internet, eu conheço o público de GQX, que sempre acompanha e o Som da Tribo. Então é isso, um programa que tem uma audiência incrível, a gente fica feliz demais por ter esse espaço. E espero que motivem, né, a surgir outros corajosos. Corajosos, né? Mas enquanto não tem, a gente fica até pensando assim, pô, se eu tivesse uma empresa, eu ia patrocinar o Som da Tribo, porque aí não tem concorrência, né? Verdade. Imagina que a briga para patrocinar o Som da Tribo ia ser feinha. Porque vai patrocinar o que mais na rádio Conquistense, né? É complicado mesmo. Então é isso, vida longa ao Som da Tribo. Valeu, Gilmar, muito obrigado. Suas palavras repercutem e ecoem aí bons fluidos para todos nós, porque se o Som da Tribo fortalece, a cena alternativa também fica forte e há uma troca, as bandas fortes, os produtores fortes, o programa forte, aí ninguém segura. Claro, aí a beleza, gente vai muito longe. Tranquilo, valeu. Valeu. Falou, galera, dito isso, o Som da Tribo vai ficando por aqui, é importante as parcerias, a galera que apoia o Som da Tribo, Espaço X, presente é no Espaço X, Dia dos Namorados é no Espaço X, Anima Pop, vista sua casa, decora seu corpo, promoção do Dia dos Namorados na Anima Pop, hein? Vá lá, visite a Anima Pop, Avenida Jorge Teixeira, 960, bairro Candeias. O CCA, ou você se garante, ou a língua derruba você, inglês e espanhol, que você nunca esquece. Matrículas abertas, novas turmas agora para o segundo semestre. Metropolitim, moda pra galera team, moda pra galera team aí nas festas juninas, na rua Ernesto Dantas, 85, no centro. GLAM, quinta edição, dia 11 de junho, no Clube da Derruba. Ingressos à venda na Banca Central. Corra e garanta logo seu apoio. Vulcano Energy Drink. E Bahia Frio também. Instalações para padarias, lanchonetes, supermercados, restaurantes, ar-condicionado e muito mais. Bahia Frio, Avenida Regis Pacheco, 329, no centro, 3425800. Coletivo Suíça Baiana, tudo ao mesmo tempo agora. Escritório e loja no Viela Sebo Café, na Rua Siqueira Campos, 350. Dito isto, foi bom para você, Gilmar. Foi ótimo, Jaqueline teve. Foi ótimo antes da hora, né? De tanto ouvir do DJ, acho que ela foi arrepiando. Pra ela foi ótimo. Valeu, foi ótimo. Ó, eu vou ficar por aqui até as 10 horas. Prometo boas músicas pra você até as 10 horas aqui. Beleza? Daqui a pouco eu volto depois dos comerciais. E-mail do Som da Tribo. Sondatribo@hotmail.com. Eletrônica que acontece desde 2010 chega na sua quinta edição. GLAM, dia 11 de junho, às 11 horas da noite, no Clube da Derruba, em Vitória da Conquista. No line-up, Maurício Bunge de Porto Alegre, Chiquinho da Off de Salvador, Júnior Faiate de Itabuna e a galera de Conquista, hein? DJ Rick, DJ Tony, DJ Trindade. E pela primeira vez na GLAM, um back-to-back entre Sex Sushi versus Indecent. 7 DJs, mais de 8 horas de música. Ingressos à venda na Banca Central. Apoio Vulcano Field Power. O som da tribo.